O prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, assinou na tarde de sexta-feira, em cerimônia no auditório da Fundação Cultural, o decreto que nomeia 199 professores aprovados no concurso público promovido pela Secretaria Municipal da Educação. Trata-se do primeiro concurso realizado durante o mandato do prefeito, que tomou posse em janeiro de 2013. Foram incorporados 140 professores para o ensino fundamental, 41 professores de educação física e 18 educadores infantis. Em entrevista à reportagem CBN, a secretária municipal de Educação, Shirley Ormenese de Carvalho, disse que a posse dos novos professores vem suprir uma demanda reprimida da secretaria. Supre as necessidades que nós tínhamos de vaga o ano passado. Nós tínhamos PSS, que eram os professores contratados de forma não permanente, né, com um contrato determinado. Então, esses professores vieram a suprir as vagas de professores de áreas específicas, de reforço. Então, toda aquela situação nossa que necessária, esses professores vieram a suprir, né, com esse concurso. Segundo a secretária da Educação, outra novidade do concurso é a incorporação de professores de educação física. O último concurso nesta área foi realizado ainda na década de 1990. Agora nós estamos contando com mais um profissional que fazia muita falta nas nossas escolas, porque são professores que têm um conhecimento, têm propriedade da matéria e que vão trabalhar com nossos alunos, agregando na questão pedagógica, assim, uma ajuda maior para os professores das outras áreas de conhecimento. A secretária municipal da Educação, Shirley Ormenese de Carvalho, falou também sobre a licitação para a compra de uniformes escolares que serão fornecidos de maneira gratuita aos alunos da rede municipal de ensino. Essa tomada de atitude do prefeito é muito importante porque iguala as crianças, é a identidade do aluno. Então, para os pais, então, essa competição de roupas, então isso vai ficar de uma forma assim, igualitária, o pai não vai despender de dinheiro, já que muitas crianças gostam de pôr a sua melhor roupa para ir para a escola, então já vai ser uma forma de economia e também de identificar a criança, até como segurança mesmo da própria família e da criança. Assinado pelo prefeito, o decreto com a incorporação dos 199 professores será publicado no Diário Oficial do Município. O início das atividades dos novos concursados será imediato.